E a casa do meu pai tem várias moradas, não é só lugares e graus de consciência. É a expressão da mente e é o perceptível e o vício que ainda se alimenta, os graus de ego apegados. Então, meu filho, eu digo de novo, vai se exterminar não só o charuto e essas coisas, como muitas ritualísticas que não há mais necessidade. Para manter a realidade do divino e do sagrado dentro do ser humano que se faz nessa encarnação como seguidores de Umbanda ou de outras militâncias que assim utilizam a pretextos. Se o pretexto maior é o amor, meu filho. Então, Então, se eu estou errado, vocês me dizem qual é a magia mais forte que o amor e qual Não. é o pretexto mais poderoso e o orixá que não se compraza. Não se comprar tirando a sua força, o seu axé, deste próprio amor, meu amigo. Então é uma coisa que demora. Por isso, para aquele que gosta do Estado, já vai, talvez, pensou em mandar recado para o seu Edson, ou se não, escrever coisa aí. Nós temos ainda 160 anos físicos para isso mudar. Você não precisa ficar nervoso, não. É devagar, mas vai acabar, meu filho. Com certeza. Ou melhor, vai se transmutar. Até a Umbanda Vinho Negro vai dizer uma coisa. A Umbanda de hoje, de 1 a 10, é 0,3. Não é nenhum do que é a realidade da Umbanda. Não foge do que o próprio Chico Xavier e Emmanuel dizia. Para quem estuda os dizeres de Chico, procure aí. A mediunidade está engatinhando. E ele se referia a ele mesmo. A minha mediunidade está engatinhando. Prova disso que alguns seres, cristais, esses nomes de pomposo aí, Índigo, índigo, esse processo todo, que eu criança das estrelas. tenho meu ponto muito bem formado sobre isto, para mim é todo mundo faz parte do mesmo saco de farinha, Firula. mas é firula mesmo. Eu não estou dizendo, meu filho, que esses seres não existam. Não, não, claro. Mas no momento, se eu for repetir de novo Cristo, Cristo veio aqui para quê, meu filho? Para escravizar vocês na ordem dele? Ou para vocês se comprazer sobre a única ordem que ele segue, que é o amor. Ou essas crianças são acima de Cristo? Se elas são acima de Cristo, eu entendo que elas são as salvadoras da pátria. Agora, se elas foram seres humanos com aptidões sensoriais mais desenvolvidas, mas no momento que elas entram nessa dimensão, elas só são tão comuns como o carroceiro. E o presidente da República, tá ouvindo, meu filho? Aos embates da vida, aí o nego fica quieto. Agora, se vocês vêm com firula, me perdoa, prefiro nem falar disso. Porque Não, tá uma claro. bagunça essas coisas, meu filho. Impressionante. Então, o nego reitera agora para finalizar sobre o nosso lar, isso. Estude o nosso lar, bate com o que o nego tá falando. Ali tem vários ensinamentos. Primeiro, meu filho. Será que um governador daquela época, do nosso lar, ele é menos ou mais do que um preto velho, o teu preto velho sacerdote de Umbanda, ou o teu caboclo evoluidíssimo? Qual é a diferença desse espírito? É o amor, a complacência, a cumplicidade, ou a lei? A mesma lei que é o amor. Você está ouvindo, meu filho? Nós vamos já ter que Quando? suportar. Aí você chegou e falou: suportar, vão dizer que eu sou um espírito evoluído. Porque tudo e qualquer tipo de análise de um espírito passa a ser, no dia de hoje, julgamento ou ele é evoluído. Não é assim, meu? É vaidoso. Aí não pode analisar. Isso é estudo, então nós estamos analisando. Eu não estou dizendo o nome de ninguém. Claro. Estou falando de uma situação. Posso falar que nem seu Cripto já pinta? Eita. Se serviu o chapéu de palha, morde mais forte a tua graminha e puxa para baixo a árvore. Viu, meu Certo. filho? Se serviu, bote, porque vai lhe fazer bem. E também chega de nós ter que aguentar os apelos viciosos debaixo do sovaco da tua mente. Apelos viciosos, fala aí um. Primeiro apelo vicioso. Eu não sou só preto velho. E eu não sou deste médium. Isso eu posso falar por todas as entidades da Umbanda. Porque o que vocês cultuam como assentamento, como firmamento, não é a entidade. É as forças vibracionais de várias dimensões, ou magnéticas, ou eletromagnéticas, então não precisa que já enfeitado. Que aquela entidade, perante a sua similaridade em vibração, utiliza-se para se fazer instrumento, e o mesmo instrumento, a entidade, eu estou falando, do divino, do sagrado, para se transparecer perante a tua fé, uhum, ou para até mesmo sustentar o que tu tem de crença, falando de uma forma bem simples. Sim. Só não entende quem não quer, né, meu filho? Já que não tem bom senso nessa terra... Bom senso. E o amor ultrapassa ali o conhecimento, né? Meu filho, o amor não ultrapassa nada. O amor apenas é. Uhum. O amor não precisa ultrapassar, não precisa lutar, não precisa vencer nada. Ele é, meu filho. Uhum. E é esse estado de é em essência que este preto veste vai deixar o médio rouco de tanto falar. E mais uma vez eu falo, meus filhos, o dia que se porventura, eu já disse essa história, eu vou dizer, prometo, por fim, que eu não vou falar mais isso nem para os ouvintes, viu, meu filho? Não, pode falar. Teve um dia que esse médio disse que trabalhava comigo numa outra egrégora, se aparecendo numa casa de espírito. Eu fiquei 2 anos e 8 meses em mim. É. Olha lá, olha lá. O senhor imagina um mentor de luz. É. Não eu, que eu não tenho luz, mas de um mentor de luz, de vocês. É. Que vocês fazem as piores firulas. Eu nem vou falar do Congá, porque devo se ofender, né, meu filho? Vou falar fora da casa de vocês. Porque tem sacerdote de Umbanda, que é o santo só na frente do Congá. Sai do Congá, meu filho, vira pirueta. É engraçado, o mentor dele é dele só na frente na hora da sessão. Fora da sessão, o mentor não pode falar nada. Benedito não pode falar porque a vida é dele. Ué, mas onde é que está o mentor que é dele? Ah, é. Então nós somos o quê? Instrumento multiúdio? Conveniência, né? Eu não sou papel higiênico de ninguém, eu não. Não. Eu não vou retirar o que eu digo, não. Chega. Chega mesmo. Uhum. Eu não estou bravo, não, meu filho. Estou bem calminho, tomando aqui meu copo d'água e os burros da pique. Não, mas esse então, chega. É esse. O gênio do médium é um pouco forte e também o próprio Benedito de Aruanda em outras transfigurações. Eu não deixo barato pra firula, não. Quem me conhece em outras transfigurações aí, que essas coisinhas de livrinhos não prova porcaria nenhuma, eu não deixo barato pra ninguém, não, meu filho. E não é despeito e querer jogar na face das pessoas, é chega. Chega. Aí né? eu só me agarro naquela palavra, eu estou na análise. É. Não está no julgamento. Analisando. Não estou julgando. Tá. Que agora é como eu disse, não pode analisou, doeu nos calos, está julgando. E não é mais entidade, é mérito fingindo. Entende, então, meu? Então, até essa conversa que o senhor está tendo conosco é parte da programação daquele encontro de 87. Meu filho, o diálogo com o espírito é a programação. Só que não foi 87, foi 68, foi mais antes. É, do sim. Meu, meu. Sim, sim. A reunião foi mais assim para acabar com os. Mas por que que acontece? Olha só. Como é que nós estamos conversando hoje, eu vou dizer. O filho sabe que eu não sou puxar saco. Quem está guiando hoje é Tomé. Oh. Do início ao fim, quem está guiando é Tomé. Benedito está sendo médio dele. Uhum. Tá ouvindo, meu neto? Nossa. Nós já tivemos quantos diálogos, meu filho? Então o nego não está se aparecendo, não. Nem muito menos te engrandecendo, viu, não? Meu? Não. Então, hoje o Benedito parece diferente, não é porque Tomé incorporou no Michel Edson, não. É porque tem toda uma planilha. Gostou da palavra, meu filho? Nossa. Falei, olha, quase arrebentou os miolos do negro com a palavra. Tem toda uma planilha, meu filho, que eu estou seguindo. Uhum. Então, ó, o Preto Velho começou a falar de cosmogênese, foi para maconha, depois foi para a mediunidade. Foi, parece piquim-pom, parece que está louco, parece que não está falando nada certo. Não, eu estou falando isso. É. Não é certo. Eu estou falando para os corações, eu não tô, chega de calcular o conhecimento. Chega de ser egoísta. Uhum. Então, o meu estilo de falar hoje está sendo um pouquinho mais pula-pula. Posso falar assim, meu filho? É. Por quê? Porque a proposta da espiritualidade é fazer as pessoas começar a sentirem-se perante o raciocínio que estão tendo. É um raciocínio preso só no intelecto. Não é um raciocínio solto, liberto. As pessoas lêem um livro que gostam, expressando um suspiro de cansaço, meu filho. As pessoas não lêem mais um livro que gostam, na maioria das vezes, não em todas, graças a Deus, dando um suspiro de satisfação plena, tendo-se pleno naquela leitura, porque ele não só calculou o que leu, ele entendeu e compreendeu, porque ele vive e sente, perdão. sente. E se ele sente, ele nutre. Ele é aquilo que leu. Então aquilo vai ser muito bem útil perante a sua vida. De uma forma exposta. Agora, se ele não sente o que lê, ele vai ficar impondo a verdade dele para Deus e todo mundo, como fazem até hoje com a Bíblia. Como fazem até hoje, até mesmo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Está ouvindo, meu? O filme dá um pouquinho de balecência que eu vi para pedir uma coisa. Ô, minha filha. Pode pedir. Tem uma fria aqui que me ajuda. Ah, olha. Um bolinho de café que eu estou muito nervoso. Eita. Com mel, viu, minha filha? Estou muito nervoso. Aí eu falo assim porque a filha dá arijada. É. Ê, Benedito de Aruanda. E Pai Tomé de Aruanda, graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe que eu não sou de enfeitar, mas o Tomé tá aí pra jogar, okay, né, meu? Pai Tomé, ele tem um gênio bastante focado e centrado, né? Meu filho, se você permitiu, nego, olha só como o psiquismo mesmo atrapalhou agora. Se você me permitiu, nego, fala mais ou menos pro filho ter uma noção do Tomé. Pode falar. Se comparar, Tomé, não estou falando de luz e inteligência. Estou falando de abrangência filosófica de amor. É um Sócrates. É mais ou menos por aí. Quem estudar sobre Sócrates está estudando sobre o Tomé. Entendi. Entendo? Entendi. Mas não está aumentando e diminuindo, porque para nós, meu filho, eu vou repetir. Eu, particularmente, Tomé e outros, e muitos mentores de vocês, não tem essas coisas de ah, porque meu nome foi Chicrano de Tal na Indochina. Ah, porque meu nome foi Chicrano de Tal lá na Grécia. Porque nós não temos esse apego de forma. Ensina a gente a não ter também. Meu filho, Eu não vou aqui para ensinar nada. Não me comprometa, viu, meu? Mas o amor proporciona isto que você chama de ensinamento. Através, sabe do quê? Do auto reacordar-se no mesmo, apenas amor. Até lá vocês vão brincando aí com o ego, com o grau da consciência e com a mente. Um pai Joaquim falou que a mente é um mentiroso e se ofenderam. É. Só que falou do outro jeito, né, meu? Sim. Mas cada um dá a sua mensagem, não seu ensinamento. Então, eu já deixei claro que eu não estou ensinando ninguém. Eu estou dando uma mensagem. Uns pegam, outros não pegam. Um já desligo na metade, outro já manda Benedito, como se diz, catar coquinho, né, meu filho? Não tem problema não, meu filho. Cada um dá da sua verdade. Então, o que que é, na concepção do senhor e do pai Tomé, a pessoa pode levar para casa em termos de ocupação com o sagrado? E o propósito de estar fazendo isso? Meu filho, eu vou dizer uma coisa com muito, muito e muito amor. Quando eu digo muito amor, não é amor só meu, amor dentro de cada um. Então eu estou implorando em clamor, pedindo, para ficar mais simples, ao amor de vocês, que pelo menos de tudo que eu falei, que isso fique dentro de vocês. E isso serve para todos, da Umbanda, não sendo de Umbanda ou não. Tá bom, meu? Vamos ver. O divino só se faz divino se existe o contemplário admirar. E o divino por si mesmo não se contempla e não se admira. Ele é. Quem contempla e admira é aquele que se faz ser como está. Ser humano. Parte do divino. Que precisa entender que o seu processo é apenas um estado. É apenas um feito. Mas que um dia parar o sentido em senso comum de apenas ser o que é, divino e sagrado. Está explicado, meu filho. Eu tentei dizer que por divino ser divino, você precisa se conscientizar do seu amor próprio incondicional. Enquanto o ser humano não se conscientizar desse amor próprio, incondicional, meu filho, instantaneamente ele ama tudo e a todos. O Deus sobre todas as coisas. O divino sobre tudo e todas as coisas. É esse amor puro, próprio, incondicional, que faz a diferença. Enquanto isto não sucede, ele vai se precisar durante, na Umbanda agora, estou falando bem diretamente, ainda, durante 160 anos que estão por vir, vai começar, de um vulto maior, começar. Porque teve uma vez, eu fiz uma conta, os filhos que já procuravam ver, se regular tudo, vai demorar 400, 300 anos para isso acontecer, vamos dizer, 90%, no consensual do povo humanista. Mas de uma forma assim, vamos dizer, uns 40%, começa daqui a uns 160 anos a se conscientizar que o seu maior mecanismo é a sensibilidade. E que a mediunidade é o aparelho que este mecanismo se serve. Vocês invertem as coisas, as polaridades. Guardem isto, povo de Aruanda, da Umbanda e também os outros médios se quiserem. Então o Preto Velho está puxando um outro assunto que, se você permitir, se também não quiser, não fica acanhado não, meu filho. Corta tudo que eu estou falando agora. Não, imagina. Nós podemos falar só de mediunidade e sensibilidade, porque o Tomé de Aruanda está saindo e vai ficar só Benedito, no grau de Benedito que este psiquismo está acostumado. Tá bom, meu filho? Oh, mas então passe a Tomé um abraço aqui da minha parte e da parte de todos que ouvem. Eu já te dou uma dica. Lê sobre ele, cabeçudo. Faz pro Dio lendo sobre ele e ainda pergunta quem é. Acho que tá bom, né, meu filho? Benedito fala assim, porque eu fiz um bacharel em filosofia. Tá certo, Benedito, graças a Deus. Viu? Então tu viu que com ele a linha é curta, né, meu filho? É. Você sabe como é que era o homem, né? Não é à toa que tem até hoje uns que comparam com Xangô, o tal de Sócrates, porque a mão dele não era de ferro. A língua dele era uma pruma como pena. Poucos conseguiam acompanhá-la no ar. Guarde isso, meu filho. Oh, meu Deus. Poucos conseguiam acompanhá-la pelo sentimento, pelo intelecto no ar. Por isso que até hoje os filhos fundem os miolos. E o coração. Porque é difícil entender o amor apenas em si mesmo. Mas é compreensível encontrar o amor em todos. Apenas amando-se a si próprio incondicionalmente. Eu... Pensem nisso, meus filhos. Eu não estou filosofando, não. É esta a base de todos os espíritos que vêm neste planeta, independente da ideologia que os filhos seguem, vem trazer. Agora, meu. Agora as carroças estão bem feitas. Tanto que o outro aqui tem o ladinho, eu pude me assentar no meu lugar e pegar as redes da mediunidade psíquica desse médio, da sensibilidade, e agora nós vamos seguir com o trote da roça. Vamos lá. É, minha. O senhor... Pergunta para Benedito de Aruanda, bem pessoal, assim. O senhor, nas vezes que o senhor fala de Tomé, percebe-se na sua fala e no sentimento, parece, o senhor expressando um profundo respeito por quem ele hoje é. Meu filho, eu vou dizer uma coisa para todos os cabechudos que estão ouvindo. Eu me expresso assim, não desfazendo de Tomé de Guaniché, claro. Para todos. Claro. É da mesma forma. Porque... Uma vez eu disse isso num diálogo para o filho, talvez não sei se foi no Auá isso, mas tem uma vez que eu disse sim, agora puxei pelo psiquismo. Deus é a eterna criança sorriso. Lembra disso, meu filho? Talvez para as pessoas não faz sentido, mas o filho lembra já faz alguns meses, né, filho? É. Eu não esqueço o que eu falo nessa matéria, não. Viu, não? Se eu gosto de vir mesmo, se eu gosto de fazer cosquinha no seu ético, não. Então o psiquismo pode atrapalhar, mas o nego... se responsabilize de muita coisa que fala. E quando eu falo alguma coisa errada, eu digo que é o médio ou eu que estou fazendo algum esforço. Joga pro médio. Não, ou eu que estou fazendo algum esforço. Entende, meu? Sim. São dimensões e até algumas vezes universos paralelos bem distintos. Então, o que acontece, meu? É bonito. Eu vou ter que me expressar como ser humano. Eu acho bonito um espírito de vulto que é idolatrado por muitos vir como um Tomé. Tomé, aquele lá da rua. Ô, Tomé. Não é assim que vocês falam? Sim. Não pelo nome Tomé. Entende? Não estou falando da Umbanda. Mas muitas vezes, agora eu estou dando um elogio, e não para o xaxaquismo, para o povo de Aruanda. Como é lindo. Nós já vimos Joanas de Ângeles, incorporado em alguns médios e médiuns, mulher e homem, como preta velha por aí, com galinha de arruda, atrás da orelha. Para aquele mesmo espírita que acha impossível Joana baixar desse jeito. É. E ela tocar de uma forma tão profunda e simples aquele ser, que até o nome Joana de Ângeles se transforma em nada perante a expressão de amor de uma entidade pura. Nossa. Que perde a sua identificação de uma preta velha, porque o que emana dela só existe uma ordem de amor. Não existe burocracia. Não existe idolatria, não existe hipocrisia. Mas é verdade, não deixa de ser, meu filho. Uma vez eu disse isso numa casa espírita, fechar as portas para o médium que eu me sirvo. Ai. E eu vou repetir, para todo mundo ouvir. Ainda tem uma burocracia entre a Umbanda e entre o Espiritismo. Que sabe como é que é? Até outra vez, outro dia, que eu disse, eu tenho que vir falando aramaico, aí quem sabe todo mundo entende, né, filho? É. Então tem que falar como o povo entende. E se se ofendeu, fazer o quê, né, filho? À vontade, cabeçudo. Você veio fazer umas perguntas preparadas hoje, né, meu neto? Ah, hoje eu cheguei aqui. Você tá querendo, né? Hoje eu tô começando a ver que você tá armado com as armas de São Jorge. Então, já tô notando, filho de Ogum. Tô notando. Tô Graças a Deus. Sim. É. Então, vamos ali. Estamos ali falando assim da tela búdica ainda. Na hora que a pessoa faz assim uma oração, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vou... Porque o próprio Mestre Xun e o pai Jacob do Oriente, através da mediunidade do monge, enfatizou que a melhor forma de desenvolver mediunidade, de se manter protegido e muitos outros benefícios, vem da oração. Meu Jefeio. O senhor tá com mel aí? E você, toma, você ouviu o barulhinho do mel, que depois deixa eu ter que me acalmar, triplicar tamanho. Vai estar brincando. E o vai, você já me conhece, não é sim. Por causa do gênio deste médium, mas eu não sou puxar saco de ninguém. Sim. Nem de entidade, e também não sou dono da verdade. Não, depende o ângulo, e depende o médium, e o psiquismo que ele falou. Veja bem. Claro que o psiquismo deste médium e a desenvoltura desta entidade vai indicar uma tendenciação mais voltada à filosofia do Oriente. Uhum. Mesmo que ele não falasse como um oriental, em termos dialéticos, mas em termos de expressão filosófica, em como gramaticar, modular, somar e formar as palavras, gostou, meu filho? Gostei, hein? Tá cientista. Falando bonito, né? Tá cientista. Depende de como ele falar, o impacto que vai dar nas pessoas aqui no Ocidente, no Brasil, vai ser de uma forma interpretativa, como alguém de uma sabedoria, numa egrégora do Oriente. Não pelo Oriente no sentido de estado, no sentido de estadia, mas no sentido de comunicado. Uhum. De sentir a expressão do mesmo comunicado. Eu não estou dando volta não para explicar, meu filho. É para poder me fazer bem claro que eu não estou julgando nada. Nem desfazer, nem aumentar. Agora vem a resposta. Ele está certo. Porque como é que você vai se desfazer da oração que vem da alma? É. Se a oração vem da alma, ela não é só sua alma. Ela é todas as emanências em outras realidades mais densificadas, como a primeira, que é o teu corpo físico, ou a tua tela búdica. Se você faz uma oração, é óbvio que essa oração vai ter um efeito em todos os teus corpos. Se as pessoas desacreditarem no que ele falou e na minha explicação, para que as pessoas oram para se curar? É... Para que os espíritos de luz pedem, os seus mentores, os guias, os anjos, o que vocês querem chamar, mestre ascensionado, essas coisas? Para vocês fazerem um mantra, um decreto, alguma coisa em si, para elevar a frequência. A frequência do quê? Só do corpo? Não, é da tela atômica e de todo que formata vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito, eu, pela minha ignorância, que ele deve ter dado alguma explicação em dizer que vocês são seres quânticos, do jeito dele. E que vocês são coligados em várias realidades, não só do físico. Então, quando você faz qualquer tipo de expressão, isso ecoa para todos os lados. Imagina uma oração. Será que vai ficar só no dedão do pé? Ou na unha encravada da mão? Deixa eu tomar mais um golinho de café, viu, meu? Acho que eu estou precisando. Pode falhar, meu neto. Tu tá muito passado, viu, meu filho? Oh, graças a Deus. Então, o nego não está contrariando o que o mentor falou. Eu estou falando da mesma coisa, mas de um jeito diferente. É. Porque os médios são diferentes e, graças a Deus, as entidades são distintas. Não são as mesmas, porque aí dá uma diversidade no seu trabalho. Sim. Então. Entenda que nós estamos falando em ângulo mediúnico. Agora, se você me perguntar, Benedito, qual é a melhor forma para se ligar com o sagrado e o divino? A oração. E para desenvolver a mediunidade? A mesma oração. Mas a oração, olha como funciona o ego de vocês e a mente. Fala em oração e grau de consciência, você acha que é se ajoelhar no milho e ficar lá, entendeu? Machando com o soldado no milho até ferir o joelho e rezando para Jesus te ajudar. Entendi. Não, A não. oração é a militância consciente, consciente do teu conviver e viver, ciente que você é um homem de bem, perante ao Jesus Cristo que tu adora tanto com os grãos de milho adentrando o teu joelho, não na dor, mas na crença pura e na fé certa que tu é Cristo redivivo nas suas expressões perante o mundo e a vida que tu vive. Mas quando fala Cristo redivivo, as pessoas já podem até dizer que, como a gente diz, é blasfêmia. Porque antes falava isso. Todo mundo pode rezar, arrancar os cabelos, bater com chicote e sangrar as costas em nome de Jesus. Agora, dizer que a sua postura de amor vem do Cristo, não pode. Mas que espécie de fé sofrida é essa, meu filho? Então, o que ele falou e que eu ignorantemente entendi, é isto. Só que eu estou falando de uma forma bem ocidental, não oriental. Não estou dizendo que oriental é menor ou pior, eu só estou fazendo uma análise, não estou comparando. Sabedoria, nem médios, nem pretensos mentores. Tá bom, meu neto? Mas é bom você fazer isso em outros diálogos, essas análises mútuas, até para ver como a entidade vai se referir e até para também labutar uma melhora do médio para a quantidade. Isso ajuda, sabe? Ah, meu filho. Ô, Pai Benedito, o senhor sabia que o Ramatiz é considerado pela ortodoxia espírita como um espírito pseudo-sábio? Olha, meu filho, eu quero mais que considere, viu, meu filho? Não, mas assim. Ramatiz é considerado pseudo sábio? Pseudo-sábio. Não, é que eu ia ler pro senhor. Meu filho, antes de eu responder isto, porque tu tá querendo, né, meu filho? Não, é que aqueles espíritos que fazem rodeios de palavra para se impor. Meu filho, Olha lá. escuta bem como funciona a coisa. Vamos É lá. uma ditadura, já tá se tornando uma ditadura isso aí, viu, meu filho? Contra os espíritos ainda. Contra os espíritos. Que é análise, filho. Não, mas tem que Mas tomar antes de cuidado, mais, né? meu filho, antes de eu responder, eu lhe peço por caridade, só para finalizar, para não Vai. ficar nenhuma firulinha Vamos sobre esta colocação, que lá, mano. Vamos lá. é muito importante, que envolve outro médium e outro mentor, tá bom, meu? Sim, Se claro. vou ver só eu e seu resto, não tem problema. Não. Posso me responsabilizar por mim, pelo Claro. coletivo. É. Muito coerente, particularmente Benedito, porque o médium escutou os diálogos que eu estou buscando pelo psiquismo, as colocações dessa entidade dentro de muitas egrégoras conscienciais, não de todas. Como que eu estou falando vai se tornar dispensável, ridículo e ordinário a muitas consciências, e talvez a poucas, algo que se faça necessário. Está entendendo, filho? Claro. Esse é o trabalho dos espíritos que explica esse processo deste pobre coitado, gostou do pobre coitado? Ramatiz. É a mesma coisa. Da mesma forma, meu Jesus, que Jesus agrada, o próprio mestre desagrada muita gente. Mesmo. Tem gente que acha até hoje que Jesus é muito meloso. Tem gente, eu não vou citar nome de fé e crença para não pensar que eu estou sendo preconceituoso, é análise. Que tem acima de Jesus um outro aí, das taubinhas de pedra, viu, meu filho? Tem gente que acha que ele é acima de Jesus, em termos de profeta e de graça com o divino. E os mesmos que acreditam em Jesus, muitos até vê ele, este outro das taubinhas de pedra, como um homem de mão de ferro, que era um tirano de Deus. É só ler o Velho Testamento, viu? Então o Ramatiz, que eu não estou defendendo, que é outro cabeçudo, tá ouvindo, meu neto? Ele fez a parte dele, instigar. Agora, é preocupante quando a gente começa a ensinar. E as firulas que ele fazia, como o próprio Kardec perguntava 300 vezes a mesma coisa para o mesmo espírito. Não é verdade? Nas revistas, não tem isso, meu? Graças a Deus. Ele perguntava 300 vezes a mesma coisa, a mesma coisa. Se é para comparar em termos de conhecimento, é a mesma coisa. É. Só que o ego humano vai dizer, olha lá, o preto velho já começou a falar bobagem. É. Já começou a falar de Ramatiz, que é um espírito que envolve o Oriente. É. O Kardec não tem nada a ver. Como não se conhecimento é conhecimento espiritual, meu filho? Claro. Fontes diferentes, mas o rumo leva ao amor. Com rodeio ou não, leva ao amor. Então as pessoas se incomodam, eu não estou defendendo o Ramatiz. Serve para os preto velho da Umbanda, para os caboclos da Umbanda, para os Exu e para outros espíritos não da Umbanda. Muito mais com rodeio do que a mensagem. E aqueles que enganam de sopetão, são quem? E aqueles que não te dão nem o direito de duvidar e pensar, são quem? Mas ensina a gente, Benedito, identificar... Não, estou aqui para... Você está querendo me comprometer hoje, então, né? Então instiga a gente a você aprender. Você pode por objeto, por gentileza, dessa cabecinha abençoada. Vai lá, vai lá. Explicar, meu filho, o que é instigar para os filhos? Ah, instigar é levar alguém a sair da zona do conforto. Por si mesmo. Sim. E com suas forças... com seus pontos de vista e com seu eu verdadeiro. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o meu trabalho, como é o trabalho desse cabeçudo Ramatiz. Que incomodou, ele fez a parte dele. Eu vou até comparar, meu filho. Não vê Joaquim de Aruanda? Veio. Ele não instiga as pessoas e não incomoda muita gente? É, maravilhosamente. Pra onde você dá rodeio? É que é rodeio. É. É a mesma coisa, meu neto. Ele não incomoda. Eu digo incomodar porque é assim que o Jego entende, alguns. Uhum. Ele faz a parte dele. É que, meu filho, olha como funciona. Pode fazer uma brincadeira? Vamos ver. Uma forma bem sadia. Ramatiz, ele escreveu muita coisa, mas isso não foi para as folhas, viu, meu filho? Uhum. A massagem do pensamento é o idealizar. Você que é filósofo, pense nisso. Quer massagear, não ego, o teu pensamento, idealize. Idealize. Agora, o que faz o teu ideal se movimentar é pensar. Isto cansa. Guarda isso, meu filho. Uhum. Você entendeu o que eu tentei dizer, meu neto? Eu posso botar em palavras simples. Mas bota, sempre bom. Não que os filhos sejam ignorantes. Eu que sou meio burrinho, mas de Ramatiz pior ainda. Cabeçudo. Uhum. Então, meu filho, quando o Ramatiz diz... a massagem, ele não está falando do ego, ele está falando como se diz na Terra, o criar, a ilusão do pensamento é a idealização. Isso é filosofia, e profundo até, por mais que eu queira simplificar. É. Mas quando você instiga ou é instigado para o outro, você deixa de só idealizar e começa a pensar. Então você começa o quê? A criar, e a criar, e a criar, sem parar no tempo e no espaço. Você, antes de idealizar naquilo que está, você passa a passar o é, naquilo que é apenas, o grande criador das coisas. Foi isso que Ramatiz tentou dizer. Não deu tempo para ele botar isso num livro. Mas até um teu 100, você fica quieto, viu, meu? Esse livro vai ser materializado por dois cabeçudos lemurianos. Oh, graças a Deus. Dá vontade, meu. Vamos ver lá, então. Ó, vai pra frente, essa firula. É. Mas vai sair na fé de Deus, viu, mano? Vai sair. Na fé de Deus. Se você quiser. Olha, aqui tem aqui o Allan Kardec colocando os espíritos em classes que não são exatas, mas para termos um... Começou a fitar, bateu, mano. Temos uma ideia. Eu já estava sentindo saudade do fio fazer firula. Olha, meu senhor, se eu falar pra você que você tá armado, eu tô preparado em meus escudos. Só assim com meu copinho d'água e meu café. Olha que eu falei do cachimba, não esqueci, mas tô com meu café, fazer o quê? É. O chiquismo do médio, acredito. Você vê ele sendo mais inconsciente de consciente. Olha como funciona. É. Se o metabólico dele, perante a inteligência psicossensorial, então é física, não sente o gosto do café, ou a expressão do café, perante o sistema hormonal dele, tu sabia que começa a dar um desligamento dele comigo? Nossa. Então nós temos que se servir. Por isso que eu digo, vai demorar ainda 160 anos para parar a firula. Eu vou. Não, é que é bom falar isso para os filhos verem que o nego não é hipócrita, não, viu, meu? Claro, claro. Eu não falo para julgar, é análise. Vou deixar a palavra, vou começar a mantrar ali na firulha, viu? É análise. Olha, a escala espírita, ou classificação de espíritos, lá na oitava classe a gente lê espírito. A escala que o Kardec deu junto com alguns espíritos. De maneira muito vaga, né? Só para ter uma ideia. Olha, e aí, você falou bonito, à vontade, meu. E aí ele diz, põe na oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Daí ele explica o que, que é. Ele diz assim, seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem na realidade. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, sua linguagem tem uma característica séria que pode induzir ao erro e ocasionar enganos sobre suas capacidades e seus conhecimentos. Então, vamos lá. Como que a gente identifica o estar... Eu perguntei isso para o pai Joaquim, ele falou... Desculpe, fala. Vai lá. Eu perguntei isso para o pai Joaquim, falei, como eu sei que o senhor não é um espírito pseudo-sábio, ele falou, é só deixar de ser hipócrita. Mas ele respondeu tudo, agora eu posso dar uma enfeitadinha, meu filho? Agora, fala o senhor, como que a gente encontra, ou é uma coisa a buscar, como é que é? Eu posso dar uma pincheladinha no que o irmão falou aí, pai? Vamos lá, dá uma solução. Vou chamar o irmão para ficar mais, mas é o meu ponto de vista. Seu ponto de vista, vamos ver o seu. É o filho. Quando ele diz deixar de ser hipócrita, ele já falou tudo, que é hipocrisia. Não do Kardec nem dos espíritos, mas de quem interpreta perante a doutrina que segue outros espíritos iguais, mas com outros afazeres distintos e com outras modalidades em outras expressões do divino e do sagrado, que não seja apenas como Kardec, no sentido de estudioso, ante a doutrina espírita, que envolve mais o psicológico de que o magístico, e envolve mais moral e ética de que o místico e o esotérico, envolve mais o espírito do homem e as labutas de que o ego, grau de consciência, e de que a alma possa assim se servir perante a quarta e terceira dimensão, de que também há outros seres elementais e outros seres de outras dimensões que não são elementais, distintas até mesmo ao espírito do ser humano, com uma gama de seres de outros multiversos. Então, o ser humano que tem isto como regra é um ser, no mínimo, inteligente. Agora, o ser humano que ditar essa regra a outros espíritos que não seguem essa filosofia é um ser humano pior do que ignorante. Está respondido. Mas existe, certo? Meu filho, existe. Olha. Mas você entendeu para onde o nego quis levar? Lógico, lógico. Porque seria hipocrisia, meu filho. Se o próprio Kardec deixou bem claro nas suas revistinhas, né? Sim. Pode falar das revistas, meu filho? Pode. Só pra explicar. Vamos. As revistas que ele deixou em algumas coisas, foi fora os livros da codificação, teve umas revistas que deixou bem claro, cramando, não os espíritos, mas os futuros espíritas, que ele tem os espíritas como científicos do espiritual, cientistas do espiritual, não intelectuais da espiritualidade. Eu estou analisando, eu não estou julgando, viu, meu neto? Então, existe espíritos assim, Benedito? É óbvio, meu filho, em todas as linhas existe. E precisa se cuidar com isso? Meu filho, o maior cuidado é daquele que faz crer, não daquele que fala. Nossa. É sério o que eu estou falando, meu neto? Aí vem de novo a palavrinha chanta, que essa palavra já rematou tudo que eu estou falando. Chega de hipocrisia. Por isso que a outra entidade, o outro espírito, foi muito certeiro. Matou a charada na primeira. Chega de hipocrisia. Agora, Benedito, existe? Claro que existe, meu filho. Está no livro dos espíritos, mas agora entenda. O livro do espírito, o dos espíritos, não dos espíritas. Não vamos inverter as coisas. Ele fala um ângulo do divino perante o concepto, o conceber do real, do realismo e do realizar do psiquismo humano na terceira na quarta e nessas intermediações de dimensões. Quando nós, ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou falando, eu disse isso no primeiro diálogo, tivemos que fazer toda uma guarda para São Agostinho e para outros, na França e em outros lugares aí. Lembra que eu falei isso, meu filho? Lembro. Não é para São Agostinho encarnado, falando dos médios que trouxeram a informação. E outros espíritos aí, meu filho, nós entramos num concluio que este livro não é um livro propriamente terminado. Ele é um livro que determina. O que é determinar, meu filho? Determinar é definir alguma coisa como proposta. Então, perfeito. Ele determina. Ele determina uma postura espiritual daquele que quer ter também, conforme a sua crença e fé, tá bom, meu filho? Ante as dimensões que se fazem duais, terceira e quarta. Ele determina o que vocês podem, dentro do dualismo, sofrer ou não sofrer. Buscar ou não buscar. Se saciar ou não se saciar. Se comprazer ou não se comprazer. Então ele determina você como sair do dualismo. Você está falando com um espírito que é espírito. Eu não sou espírita. E também eu venho na Umbanda, mas não sou umbandista. Eu sou um espírito liberto como este outro espírito e outros que falaram com você, que respeita a doutrina dos espíritos. E se é a doutrina dos espíritos, não é um livro, seja ele qual for, que vai ditar um prólogo. Gostou da palavra, meu filho? Essa foi especial. Uma diretriz apenas para toda uma coletividade de espíritos de diversas dimensões que entrecruzam, serem lógico, seria um livro escrito por pensos sábios. Gostou da tocadia? Nossa, sim, seus sábios, sim. É parar e pensar, é lógico, meu filho, então não tem hipocrisia. Agora, se você entender que este livro dos espíritos foi escrito dentro de uma filosofia que ainda há de mudar muita coisa, porque se é uma filosofia que estuda a ciência e a ciência vai começar a provar outras coisas além do que está escrito, muita coisa vai cair por terra. Enquanto o livro acentua e quem lê interpreta, critica. Estou me corrigindo, tá bom, meu filho? Quem lê interpreta, critica, que alguns outros espíritos, que parece que esses outros espíritos que não seguem esse livro, ou as pessoas são do outro planeta não pertencendo a essa galáxia. Está entendendo, meu filho? Isso é hipocrisia. É. Então, o que que ocorre? É cada macaco no seu galho. Se começar a se sacudir muito, quebra, viu? Quebra porque é doutrina dos espíritos. É a mesma coisa, meu filho. Vou dar um exemplo bem simples e curto, não passa de 3 minutos. Você pega um espírito africano, carnado africano, leva ele para a China, meu filho. Ele vai sentir como? É um estranho no ninho. Mas se aqueles chineses, vamos dizer que os chineses são espíritas, eles entendem que aquela caixa negra, negra no sentido lindo e maravilhoso, que Benedito, graças a Deus, está materializado como um negrinho de 121 anos. Plasmado, né? Vindo, meu filho. Plasmado isso. Tá. Eu digo materializado porque eu não tenho corpo, mas não importa. Para vocês é plasmado. Então, o que acontece? Eu estou plasmado para agradar alguns, tá bom, meu filho? Não, mas para materializar vai muita coisa. O senhor não podia um dia se materializar aí? Tá bom, pode continuar. Tem o sentido do tom materialização. Você acha que não tem materialização no plano astral? Você não, eu digo assim, o senhor não pode, não, senhor não pode se materializar para a gente. Você deve ler com calma um livro chamado Libertação de André Luiz, Espírito, pelo médium Francisco Cândido Xavier, quando um mentor entra em meditação profunda, livro Libertação para quem estuda, e se materializa, não se plasma, no corpo rarefeito deste mentor, um outro espírito que não tem mais forma física propriamente dita. Então, para nós é materialização. Está lá neste livro, é só os filhos estudar. É a mãe do mago negro. Não, mas para o senhor, assim, se materializar aqui no campo da matéria, precisa de um médico de efeitos físicos com ectoplasma, né? É preciso um médico que tenha bastante processo ectoplásmico, meu. E o senhor pode fazer isso? Sim, a Umbanda faz isso, só que os filhos não notam, os filhos querem ver espírito. Não, mas eu quero... Mas a Umbanda faz isso é com os galhos de arruda, com os mesmos charutos e com essas coisas. Então não é só essa apetrecho da Umbanda mudar, é a conscientização de quem vai procurar isso mudar. Por isso que vai demorar mais de 160 anos. Tá, não, mas... Oh, não vai esquecer o que o senhor estava falando, mas só para terminar. Não esqueci não da firulinha do livro que interpreta. Não, antes, então, senhor. Não, mas ó, antes do senhor terminar. Chato, tá, meu filho. É, termina então, depois eu falo. O japonês e o chinês, se ele for espírita, que entenda, não é uma crítica, é uma análise, que o que está por trás daquela casquinha, poderia ser um alemão, italiano, não interessa, mas é um negro, um homem de cor negra, lindo, maravilhoso, é o mesmo espírito sem cor. E num próprio livro do espírito, diz que o livro espírito... Diz isso, que espírito puro, eterno, imperfeição. Espírito puro. Mas se ele está no corpo, e aquele japonês que interpretar que ele está impuro, ele tem que entender que o que ele crê também sai impuro. Mas o que ele crê é o que ele vê, o que ele pega, o que ele observa, essas coisas mais materiais. Mas a sua fé perante ao livro do espírito, ou espírita, é além da visão, é além da forma. Então, por lógica, ele daria mais importância à essência do negro, não à postura do mesmo. Se a postura é temporal, e se a postura daquele outro for antagônica à tua, perante a tua interpretação da tua doutrina, porque a tua interpretação é limitada, o próprio livro diz que vocês reencarnam, será que você não veio, não digo negro, mas não veio um bárbaro sumério noutra vida que se alimentava de carne humana? O que é certo e o que é errado? Onde é que está a hipocrisia nisso? E onde é que está a seriedade? Então, a complacência perante o crédulo do outro e a cumplicidade ante a fé do espírito é permuta, meu filho, é mútua. Senão vira baderna. Senão fica espírito classificado, pessoas sábias, que tem tudo que lugar, mas também fica classificado, que somente uma doutrina assim tem, os outros espíritos que falam diferente, que traz um conhecimento não melhor, mas que falam bem, que falam amplo, ou que talvez que nem Benedito, vou me colocar nessa jogada, gostou da jogada? Dão muita firula para falar, sejam pessoas sábias porque eles não se expressam da forma que eu creio. E o jeito que ele se expressa da fé dele se desfaz da minha. Porque não é isto que está no livro, que eu interpreto ser. Isto é hipocrisia, meu filho. Tá bom, pensador? Eu acho que já deu bastante material para pensar, porque eu não estou distraindo de religião nenhuma. Não. Claro. Para mim é tudo farinha murcha, que é que nem as crianças ainda que cristal que eu deixo. Bem, então, Benedito, a gente agora, realmente, eu vou pedir sua mensagem final, mas só antes, o... Você tá querendo, né, meu filho? O seu Zé, ele prometeu que vai falar comigo através de outro médium lá no futuro. Sabe o que eu queria que, pedir pro senhor? No futuro, direcionar eu com esse trabalho para algum lugar onde a gente possa conversar com o senhor materializado. Meu filho, eu já disse, tô na pauta, o que mais acontece até hoje é materialização de materialização. Mas então, facinho pro senhor prometer, então. Prometer é uma coisa. Viu, meu filho? O velho não é importante. Fazer é outro, porque não depende só do nego, vai. Claro. Então o senhor vai... Não depende só das energias cósmicas, como vocês dizem assim. Entendeu, meu gente? Sim. E outra coisa. Vamos ver. Olha como foi. Eu entendi a proposta do filho, e então aí? Não se sinto ofendido no que eu vou lhe falar. Foi-se o tempo das mesas virar pirueta no ar, meu filho. Não, mas viu? Foi-se o tempo de ouvir, mas assim, ó. Claro. Batido de mesa. É engraçado. É pra estudo, Benedito. Mas pra estudo você já tá estudando, conversando com nós, meu? Isso vai provar o que pra vocês? Nada. Mas é bonito. É uma coisa da natureza. Pra crença, meu. Isso é pura crença. E pouca fé. É mesmo. Hoje, nos dias de hoje. É mesmo. Para quem acredita que existe espírito, para quem trabalha com espírito, incorporando ou não, querer ver firulinha, Benedito, Xena, queima, treza, para quê, meu filho? Aí sim, aí eu concordo aí com a interpretação dos livros dos espíritos. Aí seria arrogância da minha parte. É mesmo. Entende, meu filho? Eu não estou dizendo nem que isso, nem que não. Se um dia acontecer, vai ser voluntariamente. Por que voluntária? Não vai ser involuntário, não. Voluntária é porque os médios se fazem em caráter íntimo e exteriorizado. E a entidade se faz para aquela proposta. Mas até então, não quer dizer que não tenha médios assim, mas não tem o que essa proposta. Claro, porque não é brincadeira. Agora, na Umbanda, existe a desmaterialização de cânceres sem corte quando um preto velho passa um galho de arruda na barriga de alguém. Eita. Existem curas maravilhosas que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem as doenças, um preto velho com charuto, que parece que eu desfiz um pouco atrás, mas não foi não. Eu só sou coerente nas coisas que eu falo, no mínimo isso. É um avanço, né? É um avanço, tudo progresso, avança. Meu. Progresso. É um progresso de tudo. De tudo, o conhecimento em si acimenta uma única coisa. Sabe qual é? O que, que é acimentar, meu filho? Já estou indo embora. Acimentar não é parar? Sim, endurecer, enrijecer. Sabe o que é, meu filho? Ah. Deus sobre todas as coisas. Se é endurecer, enrijecer, então Deus estar rígido, duro, aderido em tudo e em todas as coisas. É a única coisa, meu filho. O resto é um particular muito meu, baia aí. Firulinha. Sim. E muitos outros eventos ocorrem, né, para uma manifestação física que é bom que seja utilizado para propósitos mais sublimes. Do que... Não, meu, agora é o Tomé. Tá vibrando, não aqui, mas como esse médio de psicometria e transmentação, fixa como funciona, né? É. Essa antena parabólica. Como todos os médios são assim. Sim. Vou fazer uma oração, vibrado por Tomé. E que esta oração não precisa ficar aparecendo espírito, mas que todo mundo que tomar este copo d'água, meu filho, não vai ser muito longa nem muito curta, vai ser necessária para os corações, possa desmaterializar o que não é desnecessário e instigar a materialização naquilo que se faz prudente e necessário na vida dos médicos. Humildemente eu agradeço a oportunidade de ver o cabeçudo do Jefferson. Graças a Deus. E a Tomé de Aruanda. E a todos os irmãos de Umbanda que já passaram com seus médios, cabeçudo que nem este que eu sirvo, mas com o coração aberto. Entende, meu? Então, antes da oração, a pessoa vai pegar um copo de água. Isso. Tá. Pega bom. Lá o copo d'água que o Benedito está esperando. Vai lá, pronto. Pausou? Pronto, pausou, respira, né, meu filho? Agora pode... Pode até tomar um goinho de café para ficar mais calminho. Beleza. Ê, Benedito de Aruanda. Quem é isso, meu filho? Deixa amigo espiritual do Benedito. Na história nós não se cruzamos muito, mas nós somos metidos. Você entende, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus, já como se diz, as diferenças. Não as diferenças, no sentido pejorativo. É, meu filho. Tá certo. Então, o velho vai com o povo que lhe assiste, não para provar nada, mas materializar com a energia dos filhos que assim crê, não no Benedito, mas nos seus mentores que estão na sua casa, no Arcanjo Miguel, na Nossa Senhora, na Nossa Senhora de Atadora dos Nós, né, meu filho? Sim. Na Senhora de Fátima, São Expedito, São Francisco, e aí vai a Santa Sarada toda, e a Sarada, os caboclos todos. Vamos lá. Os paianos e os orixás. Vamos lá. Então o velho vai ficar mais assim, vibrando mais forte no mental desse médio para não atrapalhar. E vamos lá humildemente. Pai nosso que estás no céu, e em toda a parte ao mesmo tempo, em todos os lugares e lares, em todas as favelas e vielas, em todos os becos, em todas as esquinas. Cristo rede vivo, que se faz de lamparina acesa perante o eterno, que se faz nas almas que assim são. Crie, co-crie, ó mestre dos mestres, amor puro. Não em pretensão imposta, mas da exposição ante o infinito, proposta pelo amar sem condição entre os seres humanos. Senhor, ativo em todas as ruas, ativo em todas as avenidas, nos bairros, as cidadelas ou as megalópolis. Atinja o teu posto seguro de luz, que se faz em Cristo redivivo, que só Ele nos conduz no coração de cada um. E ecoa, e ecoa. Então lhe agradeço pelos olhos que enxergam, agradeço pelos ouvidos que escutam, pelos lábios que pronunciam palavras, pelo cérebro que pensa, pela energia que emana do meu corpo, pelo corpo que se locomove aonde quiser perante a minha vontade e o meu discernir, perante a saúde que tenho. Mas não posso, Senhor, deixar humildemente o meu desejo ainda apegado nas coisas físicas, mas declarado as coisas sublimes em Ti e no amor do coração que bimba neste exato momento de mim. Pedir-te, afastai de vez as todas as conveniências que nubram meus olhos, aos tapões cascudos das aparências que assim me cegam, e às induções que profuram os meus tímpanos dos meus ouvidos. Afastai de mim toda a gagueira, a estupidez e a rigidez daquele que só faz nas imposições e vive na falsidade da posse, sobre a força do medo e sobre o amigo desleal ao seu lado, a culpa. Ó Senhor, afastai do meu corpo todas as enfermidades perante as incoerências e perante a momentânea falta de competência de eu discernir o que é mais prudente à minha paz de espírito. Piedade, Senhor, por mim, mas ao mesmo tempo, em lealdade a este amor e a sua misericórdia e piedade infinita, que fecunda no meu ser este senso de realidade eterna, amar, cramo-te a todos os seres que não escutam direito pelo ouvido, que têm o corpo deformado, que são cegos dos olhos físicos, que são pessoas com problemas da fala, que não andam, são paralíticos, coxos, pessoas que se encontram com problemas terminais, doenças, ou seres que assim já nasceram, ou seres que assim estão, perante as diversas nuances dos embates que aparecem do dia a dia, que eu não julgo, porque em Ti, ó Cristo, amor, eu sou, e por este amor apenas estou, em é verdadeiro, em amar incondicional. A elas eu cramo, abençoe Jesus, perante as vibrações que caem neste exato momento, com cheiros de jasmim e rosas, exalando nos lares e exalando nos apartamentos, adentrando na água sem gosto e o gosto que fica adocicado ou de ferrugem com a medicina espiritual de várias substâncias curadoras. Ó Senhor, o que cura o amor e o que propulsa é o amar no coração, dentro de cada um de nós, espíritos sãos, que ainda alcançarão, ou alcançam, ou estão na sua legítima paz de espírito. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, meu pai. Deus nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe. O vai estar fazendo isto não é para provar nada, mas vai ser bonito, já é bonito, a todos os lares que assim se permitir, a adentrar pela voz não minha deste médium, mas a força de todos os guias de Aruanda, de todos os seres, Porque todos os mentores que falam com você, meu filho, todos, tá ouvindo, meu filho? Tem um trabalho não só com os médios, mas especial com todos que escutam. É um trabalho muito formoso. Que Deus nos abençoe, meu filho Jefferson, cabeçudo universal. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, louvado seja Deus. Graças a Deus. Jefferson. Senhor Edson Rosa? Oi. Como é que o senhor está se sentindo agora? Tô bem. Está feliz? Rapaz, é uma paz assim, vontade só ficar quietinho. Estou bem. É uma paz, não sei. Uma paz, coisa boa. Você tá com uma voz que voltou de um sono. Ah, mas eu tava dormindo. O Benedito sempre veio assim mesmo. Mas é bom, é gostoso porque não me cansa. Daqui a uns 5 minutos eu tô revigorado de novo, energizado. Mas é isso, você expressou perfeitamente bem. É um sono, eu não me lembro de nada assim que ele falou. Né? Graças a Deus, que Deus graças abençoe. Graças a Deus. Imagina, deve ter fundido também, né? Ah, bem, aí. Eu tô vendo o tempo aqui de gravação, deve ter falando muito, mas falou. Tá tudo certo. Sim, foi muito bom, muito bonito. É, entregou você algumas vezes, graças a Deus, como ele sempre faz. Já nem falo mais nada. Mas graças a Deus, eu acho isso é uma das coisas que eu ainda gosto, é essa manifestação mediúnica. E eu agradeço você pelo seu tempo e aí os resultados que colhemos com isso. Então tá, amigo, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade. E muito obrigado a todos os espíritos que já passaram por você, por me acrescentar na minha vida como médium. E até as pessoas agora também, os médicos que andam falando um pouco, sempre acrescenta. E obrigado, obrigado, graças a Deus. Uma paz, assim, bacana. Salve, Benedito de Aruanda! Você gosta, né? Tá louco. Então tá bom, um abraço pra você Deus, e tchau. Até a próxima. Obrigado de novo. Tchau. A Umbanda é séria, como já disse várias vezes, para as pessoas sérias.